Panorama Agrícola para 25 de abril de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quarta-feira de Lua Nova, 25 de abril de 2012. Faz essa cara de quem tá apaixonada, quem na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: quem mal anda, mal acaba. Confira no programa de hoje: pecuária de corte na Serra Catarinense, índice de produtividade vai aumentar. Lançado o Atlas Climático do Sul do Brasil. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, coma mamão. A fruta é digestiva e calmante. Ajuda quem quer emagrecer ou manter o peso, tem baixa caloria e muito beta-caroteno, que funciona como vitamina A, prevenindo doenças da pele e quedas de cabelo. É hora das notícias. Estamos anunciando o 2º Congresso Brasileiro de Produção Animal Sustentável, dias 29, 30 e 31 de maio, no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó. O evento tem por objetivo contribuir com a disseminação e discussão de técnicas alternativas e sustentáveis de produção animal. Estão previstas palestras sobre sustentabilidade social, gerenciamento ambiental e trabalhista e sistemas de produção sustentáveis, com metodologias de avaliação de impactos ambientais nas produções de animais, avicultura alternativa, eficiência da produção de bovinos e o impacto ambiental da atividade pecuária, integração lavoura-pecuária e sua relação com o impacto ambiental, fontes alternativas de energia na avicultura, produção de suínos em sistemas sustentáveis, desenvolvimento regional, temas estratégicos, oportunidades e desafios, agricultura de baixa emissão de carbono, aquicultura e serviços ecossistêmicos e o novo Código Florestal. O Congresso Brasileiro de Produção Animal Sustentável é uma promoção do Centro de Educação Superior do Oeste, da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, com apoio da EPAGRE-CEPAF, Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da EPAGRE em Chapecó. Também tem apoio da Embrapa Suínos e Aves e da Sociedade Brasileira de Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindústria. O 2º Congresso Brasileiro de Produção Animal Sustentável, como falamos, dias 29, 30 e 31 de maio em Chapecó. Informações adicionais no site www.anisus.com.br. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Entrevistamos hoje aqui no Panorama Agrícola o produtor rural Vitor Hugo Búrigo Schneider, de São José do Cerrito. É na sua propriedade que ocorre um programa da Secretaria de Agricultura e da Pesca que traz incentivos à pecuária de corte, aumentando índices de produtividade para gados de cria e também melhoramentos de pastagem. Ouça a entrevista com Vitor Hugo Búrigo Schneider. Olha, desde que começamos a trabalhar com melhoramento de campo, fazer pastagens novas, né, a gente procurou o escritório local, né, lá de São José do Cerrito, com o Ivo, né, e desde então ele está dando orientação para a gente, fazendo dias de campo comigo lá, pelo menos na nossa propriedade, nos dando orientação de adubação, calcariar, né, tipos de semente, épocas de plantio, tudo esse tipo de coisa foi dado orientação através da EPAGRE de São José do Cerrito. Vitor, e que resultados você tem obtido? Olha, hoje conseguimos aumentar, como nós trabalhamos com gado de cria, né, conseguimos aumentar o percentual de parição, conseguimos aumentar a produtividade também na quantidade de animais, de vacas com cria, vacas em repetição de cria, tudo isso foi conseguido melhorar. Qual é a produção? Hoje nós estamos com a produção de 100 vacas lá na cria. né? É o que a gente está... Ainda não estamos com as 100 vacas, mas é o objetivo agora com o projeto que a gente conseguiu se encaixar aí com o Reprotec também da Ipagre, né? Para alcançar aí no nível de 100 a 110 vacas na cria lá. Falou aqui no Panorama Agrícola o produtor rural de São José do Cerrito, Vitor Hugo Burigo Schneider. Agora entrevistamos o pesquisador da Estação Experimental da Ipagre em Lages, Nelson Prestes, que explica um pouco mais sobre esse programa, o Reprotec, que difunde tecnologias. Qual o objetivo do Reprotec, segundo Nelson Prestes? É utilizar algumas propriedades como polo de irradiação de tecnologia. Então, são algumas propriedades, no caso, são seis propriedades, onde vão ser aplicadas mais diversas tecnologias em produção animal, e a partir delas, então, né, fazer a irradiação, né, para propriedades satélites, e a partir dessas, então, e cada vez mais ampliando o número de propriedades a adotar essas tecnologias em função de exemplos, né, ou do êxito obtido, né, nessas já escolhidas. Em síntese, assim, o que está sendo feito em cada propriedade? Bom, está se levando todo esse banco de tecnologia já desenvolvido pela Estação de Lages ao longo de sua história, né? Então, como já falei anteriormente, está se levando, né, essas tecnologias já desenvolvidas, já validadas, já testadas, no que se refere, né, ao manejo de campo nativo, à implantação de pastagens com espécies mais adaptadas, né, na questão de reprodução, né, épocas mais adequadas de entore, na parte de sanidade animal também, o controle estratégico de endo- e ectoparasitoses, né? É um banco bastante amplo de tecnologias que estão sendo levadas para essas propriedades. A ideia é aumentar a produtividade. É, o objetivo final é aumentar a produtividade e rentabilidade em termos de renda em dinheiro, né? Fazer com que o produtor consiga, a partir dessas tecnologias, obter um melhor resultado econômico, né? E, a partir daí, fixar mais a família no campo, né, fazer com que a sua propriedade seja mais produtiva e que, né, reduza um pouco, né, o êxodo rural, que o campo esteja esvaziando e, de certa forma, também envelhecendo, né? O pesquisador Nelson Prestes fala também sobre experimentos com pastagens, a diferença entre pastagem anual e pastagem perene. Pastagem anual é formada por espécies, então, que cumprem seu ciclo num ano ou numa safra, né, de produção. No caso, as anuais de inverno são plantadas no outono, março, abril, e vão para o seu ciclo até outubro, novembro, né? Sendo que essas materiais da Nova Zelândia, alguns desses materiais, dependendo da região, têm prolongado esse ciclo até janeiro, fevereiro. E as perenes, no caso, são aquelas que a própria planta, né, fisiologicamente tem na sua estrutura, né, a capacidade de perenizar ao longo de vários e vários anos. Dependendo do manejo, podendo se prolongar em 5, 6 anos, 10 anos. Né? Já tive a oportunidade de ver no Uruguai, há um tempo atrás, em pastagem com 22 anos. Pastagem perene com 22 anos. Falou aqui no Panorama Agrícola o pesquisador da Ipagre em Lages, Nelson Prestes. Esse programa de pecuária de corte que tem aumentado ou tem por objetivo aumentar os índices de produtividade da pecuária de corte na Serra Catarinense, beneficia produtores de Lages, Capão Alto, Painel, Bom Jardim, São Joaquim e São José do Cerrito, como ouvimos na entrevista com Vitor Hugo Burigo Schneider. Atmosfera, estudos e projetos da Ipagre Ciran. Os pesquisadores da Ipagre Ciran, Hugo Braga e Cristina Pandolfo, estão entre os autores do Atlas Climático da Região Sul do Brasil, uma publicação da Embrapa. A publicação reúne extensa coleção de mapas sobre as mais diversas variáveis meteorológicas que atuam na superfície da Terra e influenciam a atividade humana. O livro de capa dura e fino acabamento reúne mais de 200 de ilustrações, tabelas e textos que mostram com detalhes a distribuição mensal e sazonal de variáveis como temperatura, chuva e radiação solar nos três estados da região sul do Brasil. Além de fornecer todos os dados climáticos de Santa Catarina para a confecção do Atlas Climático da Região Sul do Brasil, os pesquisadores da Ipagre Ciran também participaram da discussão da metodologia empregada e da aprovação final do material. Esse Atlas é destinado a agricultores, pesquisadores, industriais de diversos setores, como vestuário, pescadores, setor de turismo e estudantes. O mapa integra informações climáticas dos três estados do Sul. O Atlas Climático da região sul do Brasil está sendo comercializado a R$ 80,00 mais o frete pelo e-mail comercialização@cpact.embrapa.br. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.